te quero do meu lado, o que der e vier. A vida te escolheu pra ser minha mulher. Te quero do meu lado, o que der e vier. A vida te escolheu pra ser minha mulher. Ah, quem diria, né, como é bom amar. Me dá a sua mão, vem, vamos passear. Contemplar as estrelas, caminhar pelas ruas, trocar juras de amor ao pôr do sol, a luz da lua. Se isso for um sonho, então deixa eu sonhar. O que Deus uniu, homem nenhum vai separar. Eu nunca imaginei amar tanto alguém assim. Em meio às tretas, receber e dar carinho. Beijos, abraço, amor, atenção. Chorar de saudade, pensava, eu não. Mas isso até encontrar a minha cara metade. Eu procurei aqui e ali, até em outra cidade. Por ironia do destino, cê tava ali bem perto. Hoje muito mais, pois já selamos nosso elo de amor. Amor de todos, cê é mais bela. Me transformou assim como a Bela fez com a fera. Quem me dera vir você dominar meu coração. Conversa vai, conversa vem. Amizade virou paixão. A paixão é o amor que hoje me inspira. Eu amo seu cheiro, seu olhar de menina. Suas virtudes são inúmeras, supera qualquer defeito. E faz meu coração acelerar dentro do peito. Tava escrito nas estrelas, esse é o nosso destino. Cada minuto ao seu lado saborear o paraíso. Tava escrito nas estrelas, esse é o nosso destino. Cada minuto ao seu lado saborear o paraíso. Te quero do meu lado, pro que der e vier. A vida te escolheu pra ser. Que eu te vi, quase fiquei louco. Desejei beijar sua boca, poder tocar seu corpo. Quando isso aconteceu, senti uma alegria. Hoje olha só, formamos nossa família. Seus erros do passado já não tem importância. Me ensinou ser paciente, aprendi ter tolerância. Perdoe as vezes que fui deselegante. Agora sei que a pessoa amada merece sempre outra chance e uma nova fase. Ao seu lado eu tô vivendo, com você eu aprendi e continuo aprendendo. Que o amor tem o poder de realizar sonho. Que a vida é muito mais que um dia após o outro. Nós vamos nos casar e poder ir morar junto. Cuidado de ovo, planejar nosso futuro. Foi Deus quem nos uniu e continua nos guiando. Essa canção é uma forma de eu lhe dizer te amo. Te amo.